Engine back. Fênix 06, desça para 2000 pés, último tempo Salvador 1099. É, confirme para o Fênix 06. Desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1019. Para 2000 pés com ajuste 1019, Fênix 06. teu ponto de espera no zero, reporte pronto, ajustado, 1-0-9. Teste, toque teu ponto de espera para aí, 5-0. Salvador, bom dia, gol 18, 17, 15 da Fox Trot de transição para Guarulhos. Guarulhos, só um minuto cópia, subida inicialmente é da El, 360 já aprovado. Subida da El, escuta. Decolada 10, o vento no momento 130 graus com 16 nós. Gente, autorizado decolagem, tá 3, 5, 3, 0. Decolada da colada agora 20, controle 20.8, não vou. 08, bom dia. 18, 17, cópia. Nossa, cópia com 18, né? Guarulhos 360, rota bridge, pousando no 6, conforme o plano, decola 10 com a direita, intercepta da O, leda, pousando, rua bridge, a intercepta aerovista conforme. 5042, transponder, controle 120.8. Tem o nível de voo normal ligeiro saída PUCA. 1/1, 3-5-2-0. 5042, controle 1208, voo 1817. Saída da El Leda pós Leda Bridge. Sim, da El Leda pós Bridge, voo 1817. Chama quando pronto, para o posicionamento 03. Parar para posicionamento 1817. Na PUCA, 3-5-2-0. Siga. Tá, foi LS. Não avistado, reporte visual com campo. O Fênix é 06. Tá visual, Fênix 06. Sentindo não avistado, contando aproximação, aguardo as instruções para o pouso. Fênix 06. Avistado, tem pista livre, pouso autorizado na 10, o vento direção 120 com máxima de 24 nós e mínima de 16. O Fênix 06, pouso autorizado, check-in. Fênix 06 com pouso autorizado na 10, trem tá baixado e travado. Sim. Minuto 360 para Del. Quando possível, Rodolfo Romeu 3666. 520, chama agora Recife em 1285, alternando 2545. 265, 255, obrigado. Pack Track reportará livrando na Hotel Fênix 06. 399, cópia. Prossiga. Guarulhos aprovado, 360, roda conforme o plano, bridge para o Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, com curva à direita, taxa da Leda, poste Leda, voa bridge, a onda setup para o Zulu no meia. 5046 transponder, controle 120.8. Já está no pátio militar, o Fênix 06. Quem tem coisa ali no estacionar, tem que ver, considere solo agora, os... quais são? As 28 e bem-vindo. já, chama o táxi. Chama lá, táxi, 3394. Salvador, voo 1817, posição 03, para puxa, para mesmo. Retaguarda e tráfego da TAM, retaguarda no puxa.